É isso aí, um até pra quem é de até, um sol pra quem é de salve, boa noite pra quem é de boa noite. Na periferia e em torno da comunidade negra, de valorização da nossa cultura, né? Ainda bem que nós somos muito fortes, né? Graças aos nossos orixás, nós vamos retomar os nossos trabalhos. Somos herdeiros dessa terra. Ninguém ouviu um soluçar de sofrido, som de lamento, um grito de dor. Ok, quem se levantou pela quebra das muralhas, pelo fim da corrente que escravizava. Renasci do quilombo de Palmares, a força que me faz viver. Lutar pela justiça sem me esconder, atrás da falsidade, atrás do falso poder. A glória vai renascer. Acesa a voz do rei se cala, porque o tronco a chibá tua bala. Os orixás não esqueço jamais de pedir a bênção aos meus ancestrais. Vejo meu povo de paz em paz, vejo meu povo de guerra em guerra. Vejo meu povo de paz em paz, somos herdeiros dessa terra. Soluçado, sofrido, som de lamento, um grito de dor. Ok, quem se levantou pela quebra das muralhas, pelo fim da corrente que escravizava. Renasci do quilombo de Palmares, a força que me faz viver. Lutar pela justiça sem me esconder, atrás da falsidade, atrás do falso poder. A glória vai renascer. Acesa a voz do rei se cala, porque o tronco a chibá tua bala. Os orixás não esqueço jamais de pedir a bênção aos meus ancestrais. Vejo meu povo de paz em paz, vejo meu povo de guerra em guerra. Vejo meu povo de paz em paz, somos herdeiros dessa terra. Poderia ser o encontro de três raças, reduziu em desencontro para duas delas. E a história consente se cala. Um cadeado de falsas promessas, o europeu com a proposta da civilização. Índios africanos, foi mentor, causador da destruição. Transformou em escravos seres humanos, com culturas milenares, objetos a serviço, enriquecimento, bandeirantes atrás de pedras preciosas. É o passado obtido na história. A liberdade chegou, maquiada com a hipocrisia do genocídio. Tudo aquilo que nós fazemos de afirmação de cultura negra. E agora, depois de 500 anos, as senzalas são favelas, consequência do plano. Que hoje é velada, periferia sem estudo é fácil de ser manipulada. Pelo poder que dos meus antepassados tirou direito de viver. Ninguém ouviu soluçar, a justiça social quebra corrente. Acesa a voz do negro se cala, porque o tronco a chibá tua bala. Os orixás não esqueço jamais de pedir a bênção aos meus ancestrais. Vejo meu povo de paz em paz, vejo meu povo de guerra em guerra. Vejo meu povo de paz em paz, aqui na Zona Norte dessa terra. O povo é forte, sobreviveu, simples assim como você e eu. Então vem com a gente, quebra a corrente, desate o nó. E agora você não está só. Esqueça o fracasso, lute por seu espaço. Ou se você ficar parado, já era, um abraço. Avante, guerreiro, seja o primeiro, não olhe para trás. Porque o passado não volta mais. Essa é a hora, pode acreditar, o nosso sol voltou a brilhar. Sora Lulu, Sora Lulu, fala negro.